bom dia, o Oceaner 6251, feito a informação hotel, autorização Guarulhos. Agora é a Índia, chama 251, por gentileza, escute a Índia. E para Guarulhos eu tenho 360 autorizado, copia. Para sim. 1 Guarulhos, o nível 3620 está autorizado, aerovia Aperizulu 10, após, conforme o plano, decolador 17 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5036, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 360, na Aperizulu 10, após acordo com o plano. Decola da 17, curva direita, saída da El, Leda, Brice, 5036, o transponder, 1935, controle. Isso tem uso no 7, ok? Afirmativo, no 7. Adicionar 251, no filme pronto, para acionamento e pushback. Tamara. Não é 251, não escuta? Liga. Tá confirmando a rota, o chanamento 251, Aperizulu 10 até Mudila, Mike Uniforme Delta Lima Alfa, Mudila, após Aperizulu 4 até Mia, Mike India Alfa, e após intercepta Aperizulu 44 e segue conforme o plano, ok? Aperizulu 10 até Mudila, após Aperizulu 4 até Mia, após Aperizulu 44 e aí de acordo com o plano. Essa poderia ser só confirmada, é o Leda Bridge, é Bravo Romeo India Delta Golf Echo. Bravo Romeo India Delta Echo Bridge. Tá ok, obrigado. Bravo Romeo India Delta Echo. 251 da Oceania, chame táxi. Bom dia, L 6749. 749, Guarulhos, copiou 340. Copia, queria saber como é que estão os ventos, por favor. Vento no momento 080 graus com 08 nós. 8 nós, né? Tá ok. Pode passar pra cópia. Sobre a intenção de decolagem da 17 ou da 35? Esse vento aí, vai. Web 749, Guarulhos 340, autorizado, Pesulo 21, até Trive, Tango Romeu, Vitor, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após direto Poços, Papatear Lima e após conforme o plano. Decola da 17 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu e após Elefa. Aciona 5056, controle 119.35. 340, Pesulo 21 até Trive, Poços, conforme o plano, na Arbor da 17. 5056, controle de 935, é o 6749. Arbor e após Elefa. Arbor Elefa. Essa é o 6749, chame pronto. O vento está permanecendo com esse nós? Confirmo. Para Vitória, está autorizado nível 3620, aerovia Peruísque 50. Decola da 17 com curva à direita após a decolagem. Subida da El, após Leda e após Eudes. Aciona 5053, controle 119.35. Antigo, chame pronto, Azul 4177. Estou filmando pelo B014, 14 pessoas. Ativo apropriado o treinamento desse cono. Vento agora 90 graus, 090 graus com 10 nós, 10 nós. Esse cono também prossegue seu táxi via pátio principal de Apoios, Taxiway Lima. Ao ingressar na Taxiway Lima, pode prosseguir em frente, cabeceira 35, táxi a via pista até a cabeceira 17. Nós vai efetuar 180 e reportar pronto para decolagem, cabeceira 17, Oceania 62, esse cono. Primativo, sou